amor, por todos que nos representam, por nossos amigos, nossas famílias, por quem nos faz crescer. Altos e baixos, provações nos desafiam, um por todos, todos por um, enfrentar um leão por dia. Nossa conduta acima de qualquer suspeita. O sangue quente que corre em nossas veias. Temos que batalhar. Nada vem de graça, por amor. Por todos que nos representam, por nossos amigos, nossas famílias, por quem nos faz crescer.